versículos de 43 a 54. Evangelho de João, capítulo 4, de 43 a 54. E eu quero falar sobre o tema Jesus, a solução de Deus para as suas dúvidas. Jesus, a solução de Deus para as suas dúvidas, para as dúvidas das pessoas. É o tema dessa mensagem. Portanto, eu peço que você abra a sua Bíblia aí no Evangelho de João, capítulo 3, de 43 a 54. Antes, porém, de fazer a leitura, a gente tem feito um estudo sistemático do Evangelho de João, porque nós temos aqui, nós lemos do capítulo 1, o texto diz que Jesus é Deus. O texto começa no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo é Deus, ou era Deus. Depois, logo abaixo, diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. É o que o texto diz. E logo depois, a gente vai perceber que o propósito desse Evangelho é fazer com que Jesus seja reconhecido como verdadeiramente Deus, que Ele é. E para isso, nós vamos perceber 7 sinais realizados pelo nosso Senhor, sinais esses que muitos chamam de milagres, e não deixam de ser milagre, mas o texto fala sinais. O que significa e qual a diferença de milagre para sinais? Eu vou falar só dos sinais. Quando o texto fala sinais, significa que aquele milagre está sendo feito, mas o importante não é o milagre, é quem fez o milagre. E quando a gente se prende só ao milagre, o mais importante é o milagre, quem fez não importa tanto. E aí então nós temos aqui no Evangelho de João 7 sinais que determinam que Jesus é Deus, conforme a gente leu no capítulo 1. E o primeiro grande sinal foi na cidade de Caná da Galileia. Jesus transforma a água em vinho, no capítulo 2 de João, você estudou isso comigo. Jesus, a alegria de Deus para as nossas tristezas, e a gente estudou a respeito disso, e foi interessante perceber que realmente Jesus é a alegria de Deus para as nossas tristezas. E a gente pode então compartilhar com a igreja sobre esse assunto. Hoje eu quero falar mais especialmente sobre Jesus, a solução de Deus para as suas dúvidas. Para as suas dúvidas. Portanto, eu convido você a abrir a sua Bíblia no texto indicado aí. E ao longo dessas semanas, à noite, aos domingos à noite, a gente vai estar falando sobre o Evangelho de João, esses 7 sinais que mostram, que declaram com bastante clareza que Jesus é de fato Deus, porque só Deus poderia fazer o que ele fez. Pela manhã a gente tem estudado sobre a família, é importante você participar, mas à noite a gente está conversando sobre o Evangelho de João. Eu quero ler o texto e depois eu quero pedir a Deus que me abençoe para explicar o texto, de modo que todos nós possamos sair daqui edificados pela palavra do Senhor. Diz assim o texto a partir do versículo 43. Depois daqueles 2 dias, ele partiu para a Galileia. O próprio Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra. Quando chegou à Galileia, os galileus deram-lhe boas-vindas. Eles tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa, pois também haviam estado lá. Mais uma vez ele visitou Caná da Galileia, onde tinha transformado a água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado à Galileia, vindo da Judeia, procurou-o e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que o meu filho morra. Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continua vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhes disseram: a febre o deixou ontem a 1 hora da tarde. Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim creram, e ele e todos os de sua casa. Esse foi o segundo sinal miraculoso que Jesus realizou depois que veio da Judeia para a Galileia. Amém. Que Deus nos abençoe nesse momento. Vamos orar. Senhor Deus e nosso Pai, eu quero pedir que, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor me use nesse momento para transmitir a Tua palavra com autoridade e com poder. Que cada pessoa que aqui está possa compreender a Tua mensagem. Que cada pessoa que aqui está possa perceber a importância de Jesus na nossa vida, pois de fato Jesus é a solução do Senhor para as nossas dúvidas. Que ninguém saia daqui com dúvidas, mas ao contrário, com certezas, com convicções de que realmente Jesus é aquilo que as Escrituras dizem que Ele é. Nós oramos assim em nome de Jesus, que é o nosso Senhor, que é o nosso Salvador. Amém. Muito bem, meus irmãos, Jesus, a solução de Deus para as suas dúvidas. E eu destaquei aqui suas dúvidas para que você reflita sobre a sua própria vida. Porque se eu dissesse aqui Jesus, a solução de Deus para as nossas dúvidas, você pensaria em todo mundo e talvez você não estivesse incluso nesse todo. Então, Jesus é a solução de Deus para as suas dúvidas. Você precisa refletir a respeito da sua profissão e confissão de fé. Quando eu falo solução de Deus para as dúvidas, uma coisa que me vem à mente é que uma das coisas que está diretamente ligada à religião é a fé. Se nós dizemos que somos cristãos, que cremos em Cristo Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, automaticamente, e eu estou dizendo que eu tenho fé em Cristo Jesus, que é o meu Senhor, que é o meu Salvador. Porque, ao contrário disso, se eu não tiver fé, mas disser que eu sou servo do Senhor Jesus, mas a minha fé não se traduz em algo prático, o que eu estou dizendo, em outras palavras, é que o meu coração está cheio de dúvidas. A minha mente está cheia de dúvidas. Portanto, aqueles que não têm fé, fé genuína, fé prática, aquela fé que se transforma em teoria, a teoria em prática, na verdade, está com a sua mente, o seu coração cheio de dúvida. E são exatamente essas pessoas que são facilmente levadas por todo o vento de doutrina, porque não há certeza em seus corações. Ao contrário, há muitas dúvidas. E as certezas vêm em função da fé. Cada experiência que eu tenho com Deus faz com que o Deus que eu tenho seja um Deus não teórico, mas um Deus verdadeiro, um Deus prático, um Deus real. Isso significa que eu vou acrescentando fé a partir de cada experiência que eu tenho. Isso me faz lembrar do testemunho que o Abdullah deu aqui há 3 semanas atrás, que ele diz que o muçulmano, quando é um muçulmano legítimo, uma das coisas que ele tem é fé. Pode ter fé em Maomé, ou no Deus errado, mas ele tem fé. Tanto que ele é capaz de fazer atos que nós não aprovamos, porque ele acredita que se ele o fizer, ele vai para o céu e lá vai ter 70 sereias virgens e por isso até se tornam homens bombas. Ele pode estar tendo fé no Deus errado, mas ele acredita. Mas uma coisa que ele falou aqui que eu achei importante: você quer deixar um muçulmano ou quer começar a conversar a respeito do evangelho com um muçulmano, você tem que procurar colocar uma dúvida na fé deles. Se você conseguir introduzir a dúvida no coração dele, a dúvida naquilo que ele crê, ele já está no meio do caminho andado para ouvir aquilo que você tem a dizer e acreditar naquilo que você tem a dizer, se é que de fato o que você tem a acrescentar é uma verdade. Isso também ocorre conosco. Isso também ocorre conosco. Se eu digo que tenho fé em Deus, mas essa fé não se traduz em algo prático, Eu estou dizendo em outras coisas que o meu coração está cheio de dúvidas. E um coração cheio de dúvidas me leva a ter atitudes que não são próprias de alguém que crê em Jesus. Um coração cheio de dúvida vai levar a pessoa que está com dúvidas a lugares que não deveriam ir. Eu me lembro de quando eu estava lá no Parque Continental, de uma igreja lá, que não era minha, mas o pastor ficou chateado porque as suas ovelhas tinham ido na Igreja Universal do Reino de Deus quando passaram por algumas dificuldades. Aí ele se perguntava: o que vocês foram fazer lá? Você não tem fé que o Deus aqui é o Deus de lá? Ou que o nosso Deus é verdadeiro? Por que vocês foram para lá? Ele ficou chateado com as suas ovelhas. Eu quero dizer com isso que quando nós não temos fé genuína, eu tenho dúvidas. E muitas vezes nós não experimentamos Deus na nossa própria vida porque o nosso coração está cheio de dúvidas e não de certezas. E é justamente sobre isso que o texto nos fala. É justamente sobre isso que essa experiência com Jesus vai nos levar a refletir a partir dessa história do oficial do rei que teve um encontro com Jesus. E nós vamos perceber que Jesus quer dar a você uma fé genuína. Ele quer que você tenha uma fé verdadeira, uma fé real, uma fé não teórica, mas uma fé prática. E entendo essa fé prática, as dúvidas sumirão. E Jesus realmente quer que você tenha essa fé genuína. O primeiro passo que a gente olha no texto e observa, de grande importância, para que as nossas dúvidas sejam transformadas em fé genuína, é que eu preciso ter uma fé pessoal ao invés de uma fé que seja, vamos dizer assim, emprestada. Uma fé que seja fruto de uma experiência pessoal e não fruto da experiência de outros. Vamos dar uma olhada no versículos de 43 a 46 e nós vamos perceber claramente isso. O texto diz assim no versículo 43: depois daqueles dois dias, ele partiu para a Galiléia. O próprio Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria casa. O versículo 45 diz assim: quando chegou a Galiléia, os galileus deram-lhe boas-vindas. Quando o texto fala aqui boas-vindas, não pense você que eles estavam crendo que Jesus era aquele que Jesus dizia ser no capítulo 1, que ele era Deus. Mas eles estavam mais preocupados com Jesus, aquele que realizava os milagres. Então, para eles, não havia sinais, conforme a gente entende, conforme eu lhes expliquei. Para ele, havia milagres. Então, essa recepção não foi de toda calorosa. As boas-vindas foram mais porque eles estavam ansiosos por ver aquilo que Jesus faria, como muitos de nós, como muitas pessoas nos dias de hoje. Seguem a Jesus não porque ele é, mas por aquilo que ele faz. E aí continua o texto, versículo 45. Eles tinham visto, percebam, eles tinham visto tudo o que o Senhor fizera em Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa, pois também haviam estado lá. Eles tinham visto tudo que Jesus havia realizado lá. E mais, versículo 46 diz: mais uma vez ele visitou Caná da Galiléia, onde Jesus tinha transformado a água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente. Esse homem ouviu falar de Jesus. E isso é importante. Mas o problema aqui é que ele só ouviu falar de Jesus. Ele ouviu falar aquilo que Jesus havia feito em Jerusalém. Ele ouviu falar daquilo que Jesus havia feito em Caná da Galiléia, naquela mesma cidade onde eles estavam. Quando Jesus transforma a água em vinho e transforma a tristeza em alegria, ele então pensou em seu coração: já que as pessoas estão me falando isso, eu vou até lá, porque Jesus está lá em Caná da Galiléia, eu vou até lá porque eu tenho um problema. Meu filho está doente. O oficial ouviu sobre Jesus e foi até lá onde Jesus estava, mas a fé deste homem estava baseada no testemunho dos outros. Porque, afinal de contas, o seu filho estava doente. Percebemos aqui que a confiança dele, a razão pela qual ele foi até onde estava Jesus, não era algo que antes estava em seu coração, mas foi por conta do testemunho dos outros, por conta daquilo que as pessoas falaram, daquilo que ele havia realizado em Jerusalém, aquilo que ele havia feito em Caná da Galileia, o primeiro grande sinal aqui do Evangelho de João, em Caná da Galileia, quando ele transforma a água em vinho. Então, o oficial do rei foi até Jesus, mas a fé que ele tinha, nós podemos dizer e afirmar aqui que era uma fé emprestada. Ele não foi lá baseado na experiência dele com Deus, na experiência dele com Jesus, mas ele foi lá baseado na experiência dele das pessoas com Jesus. E às vezes isso acontece conosco. Nós temos uma fé emprestada, a fé que é fundamentada não na minha experiência com Deus, mas na experiência dos outros com Deus. Nós assistimos pela TV e o que eu vejo ali anunciado e o que eu vejo ali propagado, não é que você tem que ter a sua própria experiência com Deus, mas você tem que confiar que aquele cidadão ali vai orar e Deus vai te abençoar, porque ele tem uma oração forte. E a questão é que você tem que ter a sua experiência com Deus, e não você deve basear-se na experiência dos outros para a sua própria vida. E esse é um grande erro, e isso tem acontecido e muito no contexto da igreja. A fé das pessoas não é baseada na experiência dela com Deus, mas na experiência de outros com Deus. Isso talvez surja também por causa do comodismo. Uma vez que eu, para que eu tenha essa fé genuína, eu preciso de compromisso. Então, por uma questão de comodismo, eu não vou me envolver, eu vou viver da fé do meu irmão, ou da minha mãe, ou dos meus pais. Eu não quero compromisso, eu não quero envolvimento. E aí, então, eu não posso ter experiências com Deus, uma experiência pessoal, eu e Deus, porque a minha fé é fundamentada na fé do meu pai, na fé do meu irmão, da minha irmã, da minha mãe, não na minha própria experiência com Deus. Eu nunca vou esquecer quando uma irmã chegou para mim, quando ainda estava lá em São Vicente, e chegou assim: pastor, ora aí por mim, porque ora aí pela minha irmã que está doente, ela está com câncer, está lá em São Paulo, mas o senhor pode orar aí, e que aquele câncer que estava no pulmão, né, vai sair pela boca e tal. E eu fiquei pensando, mas onde é que a senhora ouviu isso? Câncer sai pela boca, é mais fácil sair do lado assim, que sai pela boca. Eu fiquei impressionado, porque ela tanto ouvia os pastores dessas igrejas que a gente ouve pela televisão e assiste pela televisão, falando assim da situação de maneira tão simples, tão fácil, que a forma como ela se dirigiu a mim foi essa: ela falou: minha irmã, eu posso orar e vou orar por sua irmã, mas você também devia orar. Você devia colocar o seu joelho no chão e orar pela sua irmã, para que você tenha uma experiência com Deus. Porque se eu orar e Deus curar, a experiência vai ser minha. Mas se você orar e Deus curar, a experiência será sua com Deus. Você não vai chegar, aquele pastor é um pastor santo. Você vai falar: nosso Deus é Deus poderoso. E por isso é que as pessoas confiam mais nos pastores, nos bispos, nos diáconos, ao invés de confiar em Deus. Então, Deus, o nosso Senhor, quer que nós tenhamos uma fé pessoal e não uma fé emprestada, uma fé baseada na nossa própria experiência e não baseada na experiência de outros. A segunda coisa que eu vejo aqui no texto, que Jesus quer nos proporcionar, é uma fé generosa ao invés de uma fé, ao invés de uma fé exigente. É uma fé mais generosa do que uma fé exigente, para que você não tire, não dite regras a Jesus. Quando a nossa fé é uma fé exigente, nós acabamos por determinar algumas regras ao Senhor. Veja só o versículo 48. Disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Aquele homem chega diante de Jesus e ele tinha um problema sério. O filho dele estava doente, estava à morte. E é natural que um pai que se encontra nessa circunstância vá até a Jesus e peça a Jesus que o cure. Mas Jesus, de uma forma surpreendente, diz, que a gente lê no versículo 48, disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Eu quero afirmar que Jesus não está aqui falando só com esse oficial do rei, mas falando com todos aqueles que estavam naquele momento assistindo essa conversa de Jesus com esse oficial do rei. Porque eles também eram assim. Eles estavam a fim de ver os sinais, quero dizer, os milagres, não os sinais, ou seja, valorizando aquele que realizou os sinais, o milagre. E Jesus então diz: se vocês não virem sinais e prodígios, vocês nunca crerão. Isso é, vocês só acreditam vendo. Nós também podemos dar uma olhada em Mateus capítulo 12, versículo 39. A mesma coisa acontece, Jesus diz: uma geração má e adúltera pede sinais. É aquela mania de: do Senhor, me dê um sinal de que tu és realmente quem dizem que o Senhor é, aquilo que o pastor diz que o Senhor é. O texto diz: uma geração má e adúltera pede sinais. Mateus capítulo 27, versículo 42, diz, aí nós vamos nos lembrar de Jesus na cruz, e temos dois homens ali, e aqueles que estão em torno, diz assim: se descer agora, desce da cruz agora, e nós creremos nele. Que é um sinal, ó. Se ele descer da cruz, ele é quem ele diz ser. O outro que estava ali do lado: se tu és o Filho de Deus, desce daí e tira a gente também daqui. Ele não estava preocupado com Jesus, como já disse, estava preocupado com ele mesmo. Logo, esse tipo de pessoa quer sinal, ele quer que Jesus mostre que ele é. Então faz aí um sinal, mostra aí que o Senhor é quem a Bíblia diz que é, que o Senhor era aquilo que o pastor está dizendo que o Senhor é. É mais ou menos uma síndrome de Tomé, porque Tomé era assim. Jesus, em todo o tempo do ministério com os discípulos, durante 3 anos, ele teve que ficar matando um leão por dia por conta de Tomé. Porque Tomé via um sinal hoje, amanhã, duvido, Jesus vai ressuscitar Lázaro, nada, duvido. Aí sai no dia seguinte: Jesus, isso, quero ver Jesus multiplicar esses pães aí. Então, toda vez Tomé tinha que, Jesus tinha que matar um leão para que Tomé acreditasse que ele era quem dizia ser. E por fim, na última vez, disseram: ô Tomé, sabe quem ressuscitou? Não vai acreditar. Jesus. Ele já devia bater de cara. Jesus. Se eu não vir os sinais, os cravos, se eu não pôr a mão nos lados, se eu não colocar o dedo nas feridas das mãos, de maneira nenhuma crerei. O que o texto está nos ensinando aqui a respeito dessa geração que duvida, perversa, essa geração que tem uma fé exigente, é que temos que ter mais confiança em Deus, ter uma fé mais generosa, ao invés de uma fé cheia de exigências, de exigir sinais da parte de Deus, como Tomé. Muitos de nós somos como Tomé. Só acreditamos vendo. Essa é a fé que nós temos em nosso coração. Eu só acredito vendo. Se alguém então está doente ali, vai, duvido, só acredito vendo. Vai lá e ora lá que eu quero ver. Só acredito vendo. E isso é uma questão, essa é uma conduta que tem marcado muito a vida dos cristãos do século 21. Por isso não tem experiências com Deus. Não tem fé em seus corações, e por isso seus corações estão cheios de dúvidas. E são levados por todo o vento de doutrina. Qualquer igreja que fale qualquer coisa que ele julga boa, ele vai. Porque não tem fé, mas dúvidas em seus corações. E aí, então, só acreditam vendo. Se eu não vi, se eu não tocar, fazemos mais ou menos como Tomé. De maneira nenhuma, crerei. A terceira coisa que eu considero de grande importância aqui no texto é que Jesus quer que nós tenhamos uma fé genuína, e essa fé genuína é cristocêntrica ao invés de egocêntrica. É cristocêntrica. é voltada para Cristo e não para o homem. E nós precisamos aprender isso, nós precisamos entender isso, para que você se ajuste não só à sua vontade, mas à vontade de Jesus. Porque muitas vezes, quando a nossa fé é essa fé egocêntrica, nós nos ajustamos mais à nossa vontade. Mas quando a nossa fé é cristocêntrica, nós nos ajustamos à vontade do Senhor. Veja o que diz o versículo 49. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que o meu filho morra. Esse homem tinha um problema, e o problema dele era o filho. Senhor, venha antes que meu filho morra. Qual é o problema nisso? Não há problema nenhum. Eu creio que qualquer um de nós, se tivesse um filho doente, ia chegar para Jesus e fazer o mesmo: Senhor, venha antes que o meu filho morra. O problema destacado aqui é que este homem, quando chega para Jesus e pede que Jesus venha antes que meu filho morra, ele só tinha uma preocupação: era a cura do seu filho, nada mais, nada menos. E essa é uma fé egocêntrica. Quando nós temos problemas familiares, quando nós temos problemas financeiros, quando nós temos problemas de saúde, o nosso foco se volta apenas e tão somente para o problema. Nós oramos a Deus: Senhor, Tu sabes como a gente tem vivido, vem nos abençoar. E a gente ora repetidas vezes, mas a nossa preocupação não está na adoração a Deus e na glorificação a Deus, mas está no nosso problema. Isto é, o nosso problema se torna um fim em si mesmo. Tanto é que depois que Deus abençoa, depois que deu tudo certo, eu esqueço de Deus. Não vou à casa do Senhor para agradecer, porque Deus já me abençoou mesmo, e eu estava tão preocupado com o meu problema que agora eu fui abençoado e não vou aparecer mais lá na igreja para agradecer. Eu já contei essa história para vocês, mas eu gosto, porque ela é própria para descrever esse momento. Eu lembro que um irmão da nossa igreja vinha até os cultos da quarta-feira: pastor, ora aí por mim, porque eu estou desempregado. Claro, vamos orar, porque lógico, o pastor quer que todos estejam empregados, e a gente vai orar assim, e orava. E vinha quarta-feira, domingo, de manhã, à noite, vinha a EBD, participava de tudo que era reunião. Aí, passado um tempo, ele conseguiu um emprego numa grande empresa, ganhou bem, comprou um carro novo, comprou um apartamento novo, e sumiu da igreja. Não aparecia mais quarta-feira, não aparecia mais domingo, não, EBD, não aparecia domingo, não apareceu mais de jeito nenhum, aliás, se afastou. E eu um dia encontrei: mas você pedia tanto para Deus te dar um emprego, e agora você se afasta de Deus? Não, sabe, pastor, o trabalho tem me ocupado tanto, eu tenho dado cansado, aquele negócio todo. Ah, então nós temos uma solução para isso, vamos orar para Deus tirar o emprego. O emprego está te atrapalhando a ter comunhão com Deus. Não, pastor, por favor, pelo amor de Deus, não ore assim não. Mas muitas vezes, quando nós estamos com um problema, como é o caso desse homem aqui, nós nos concentramos no problema e nos esquecemos de Deus. E quando Deus, na sua graça e misericórdia, nos concede aquilo, nós nos esquecemos de agradecer. Aquelas promessas que a gente fez, descumprimos, como se não houvéssemos feito. Brincamos com Deus. Ao passo que aqueles que têm uma fé genuína com o Senhor, cada experiência dessa é um motivo de gratidão. Eu fico assim empolgado que todo ano, quando chega naquele período do mês dos jovens, a irmã Regina vem e agradece a Deus pela cura do câncer. Pastor, eu queria que o senhor orasse, eu quero agradecer a Deus, porque ela sabe que quem operou na vida dela foi Deus, não foi você ou eu diretamente com nosso poder ou capacidade. Ela entende que Deus fez isso, mas nós sempre nos concentramos no problema e nos esquecemos daquele a quem nós estamos pedindo que nos abençoe na solução dos problemas. Essa fé é aquela fé egocêntrica, que só pensa no eu, e não cristocêntrica, que pensa em Cristo, aquele que foi o autor e da nossa fé, autor e consumador da nossa fé. O Senhor quer que tenhamos uma fé cristocêntrica, que em tudo o Senhor seja glorificado. É isso que Ele espera de você, é isso que Ele espera de mim. Outra coisa que eu vejo no texto aqui é que, para que eu tenha uma fé genuína, o Senhor quer que eu tenha uma fé que eu seja submisso, uma fé submissa ao invés de uma fé autoritária. Uma fé submissa, eu disse, e não autoritária. Vamos olhar os versículos 49 e 50, e o texto diz assim: o oficial do rei disse: Senhor, vem antes que o meu filho morra. Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Como nós sabemos, esse homem era um oficial do rei. E o oficial do rei está acostumado a mandar. Assim como o centurião Cornélio, que tinha um servo que estava doente, e disse a Jesus: ó, Jesus, eu sou um homem de autoridade, o senhor nem precisa ir lá. Porque eu digo assim aos meus comandados: vai, eu sou da vai, ele vai. Eu digo vem, ele vem. Eu digo faça isso, ele faz. Eu digo não faça, eu estou parafraseando o texto. Basta uma palavra sua e o meu servo ficará curado, assim disse o centurião. Nesse caso, ele disse vem, e eu percebo que esse oficial do rei era um homem de autoridade, também tinha autoridade. E ele deixou escapar um pouquinho da autoridade dele, querendo dizer para Jesus que Jesus devia fazer aquilo que ele estava dizendo: vem. Mas Jesus diz: vai. Ele diz: vem curar o meu filho. Jesus: vai, o seu filho já está curado. Nós, por alguma razão, desenvolvemos essa fé autoritária e não uma fé submissa, conforme a gente vê no centurião Cornélio. Eu tenho autoridade, eu digo aos meus soldados: vai, faça isso, faça aquilo, eles fazem. O senhor dá uma palavra aí e meu servo vai ficar curado. Esse aqui já não, vamos, vem. E Jesus diz: vai. Ele quase que estava dando uma ordem para o Senhor Jesus. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, para que eu tenha uma fé genuína, a minha fé tem que ser submissa, ao invés de uma fé autoritária. E de onde é que surge essa fé autoritária? Muitas vezes surge do mérito. Ah, nós achamos que somos merecedores de alguma coisa, quando, na verdade, ninguém é merecedor de absolutamente nada que venha da parte de Deus. Efésios 2, 8 até o versículo 10 diz: porque pela graça sois salvos. Vamos recitar? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, é dom de Deus, não vem das obras, nem se glorie, porque somos feituras suas, criados para as boas obras que Deus preparou para que andássemos nela. Não foi isso? Eu parafrasei aqui, eu devo ter atrapalhado os irmãos, mas é isso. Não há ninguém que possa dizer: eu sou merecedor disso, Senhor, cura meu filho. Se Jesus o fizer, e como fez, não é por mérito, mas é pela graça. Mas como nós vivemos numa sociedade toda cheia de mérito, onde a palavra de ordem é mérito, eu mereço, então nós esquecemos e temos dificuldade de aceitar a graça. E logo nós desenvolvemos uma fé autoritária. Senhor, eu preciso, meu filho está doente, o que o senhor está esperando? Vamos, o senhor não vai curar ele não? Vem. E Jesus diz: vai, seu filho está curado, vai. É o que eu aprendo aqui nesse texto. Essa autoridade, essa fé autoritária também vem muitas vezes do nosso papel na sociedade. Talvez muitos dos irmãos estão acostumados a que chefiam algum setor, e aí tem alguém sob o seu comando, e aí então sabe que tem autoridade, e de repente chega para Deus e dá uma deslizada, e Deus vem. como quem dá ordens a Deus. E Deus diz, não, vai. Mas eu fico mais apegado à ideia do mérito. As pessoas se apegam muito ao merecimento. Talvez esse homem achasse que merecesse alguma coisa. Vem, porque ele era o oficial do rei. E Jesus diz, vai. Jesus então quer que tenhamos uma fé submissa e não uma fé autoritária. Então, só para recapitular aqui, para ver se você entendeu, Jesus quer que eu e você tenhamos uma fé genuína, isto é, uma fé verdadeira. Para nossa fé ser uma fé verdadeira, ela precisa ser pessoal e não uma fé emprestada. Tem que ser fruto da sua experiência com Deus e não fruto da experiência dos outros com Deus. Tem que ser uma fé generosa ao invés de uma fé exigente. Isto é, não temos que pedir sinais, Senhor, se tu és, então faça isso, como eles fizeram. Mas tem que ter uma fé generosa, obedecendo à vontade de Deus. Uma fé cristocêntrica ao invés de uma fé egocêntrica. Isto é, em tudo nós queremos ver a glorificação de Cristo e não a satisfação pessoal. E, em quarto lugar, eu disse que nós devemos ter uma fé submissa ao invés de uma fé autoritária. Uma fé que se submete à vontade de Deus ao invés de chegar a Deus e dizer para Ele o que Ele tem que fazer. A pergunta que fica agora é, como obter essa fé genuína, uma vez que eu já sei como ela é? Essa fé precisa ser submissa e não autoritária, precisa ser pessoal ao invés de emprestada. Essa fé precisa ser generosa ao invés de exigente, cristocêntrica ao invés de egocêntrica. A pergunta então que fica é, como obter uma fé genuína? A primeira coisa que eu quero dizer para você, ouvindo a palavra do Senhor, versículo 50, nós lemos assim: Jesus respondeu, pode ir, o seu filho continuará vivo. Alguma coisa aconteceu nesse momento quando Jesus fala com esse homem que ele mudou o seu coração, tanto que logo no versículo seguinte, na parte seguinte, o homem confiou na palavra de Jesus e partiu. A primeira coisa de grande importância para que eu tenha essa fé genuína, uma vez que agora eu já sei o que significa essa fé genuína, é que eu tenho que ouvir a palavra. Aliás, a Bíblia já diz, a fé vem pelo quê? Ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, não pelo escutar. Escutar entra pelo ouvido e sai pelo outro. O pastor está falando aqui, eu estou pensando na morte da Bezerra, como dizia minha mãe, e não estou nem prestando atenção. Entrou por aqui, o que o pastor... Não lembro. Aliás, o que o pastor pregou domingo passado? O pastor pregou sobre... Ah, não lembro. Entrou por aqui, saiu por aqui. Ouvir a palavra é não só captar, mas permitir que a palavra penetre em seu coração e produza a transformação da sua vida. Logo, a fé vem pelo ouvir. Alguma coisa aconteceu com esse homem que ele ouviu aquilo que o Senhor falou. Então, se eu quero ter realmente essa fé genuína, conforme mencionei há pouco, eu preciso ouvir a palavra do Senhor. Ouvir a palavra do Senhor. Não basta simplesmente você ficar lendo a Bíblia sem, contudo, aplicar os ensinamentos da Bíblia no seu coração. Não basta você ficar ouvindo os sermões que o pastor prega sem, contudo, aplicar as verdades que você aprendeu em seu coração. Não basta você ouvir o conselho de um diácono, de um pastor ou de alguém que você reputa como sendo um homem ou uma mulher de Deus, sem, contudo, aplicar aquilo que você ouviu ao seu coração. Isso não acrescentará fé, porque ficará só na mente e não no coração. Isso não transformará a sua vida. Portanto, a primeira coisa que eu tenho que aprender era ouvir a palavra do Senhor. A segunda coisa que a gente percebe, ainda no versículo 50, é que depois de ouvir, é crer na palavra do Senhor. E essas coisas estão acontecendo simultaneamente. Crer na palavra do Senhor. Quando Jesus falou no versículo, Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O texto diz: o homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Ele creu na palavra do Senhor. Ele confiou na palavra de Jesus e partiu. Ele creu na palavra de Jesus. A segunda coisa, portanto, que a gente tem que fazer aqui para ter essa fé genuína que eu descrevi há poucos instantes é: depois de ouvir a palavra do Senhor e deixar que ela penetre no meu coração, eu devo também crer na palavra do Senhor. Isso significa que agora eu vou fazer aquilo que o Senhor está determinando que eu faça. Ele disse: vai com seu filho, e ele foi. Ele não ficou mais: Jesus, será que realmente o meu filho? Mas ele está muito longe. Ele não ficou fazendo uma série de questões a respeito da palavra. Jesus falou: vai. E ele foi. Ele creu na palavra do Senhor. É o que o texto diz no versículo 50. Logo, a segunda coisa que nós devemos fazer é obedecer. Nós muitas vezes não temos essa fé genuína porque ouvimos aquilo que Deus nos fala, e a segunda coisa que eu tenho que fazer é obedecer, mas chegar na hora de obedecer, o negócio emperra um pouco. Emperra porque tem a vontade de Deus e tem a minha, e a vontade de Deus está ou é bem diferente da minha, então eu fico pensando: Deus, mas sabe, isso é um andar para trás. E Deus diz: vai. E você não está querendo abrir mão da sua vontade. Esse é o nosso grande problema. Nós chamamos Jesus de Senhor, mas não obedecemos à voz do nosso Senhor. Aliás, ele diz assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem aquilo que eu vos mando? Esse é o grande problema. Se ele é o nosso Senhor, por que nós não obedecemos e fazemos aquilo que ele nos manda? Nós vivemos um evangelicalismo teórico. Jesus é o Senhor, mas nem tanto. Ele é o Senhor mais ou menos, porque quando chega na parte da obediência, aí problema. Nós temos dificuldades para abrir mão da nossa vontade. E quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, o dia que o pastor pregou, você levantou a mão: quem quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Eu quero aceitar Jesus como meu Senhor e meu Salvador. E o que você está dizendo com isso? Que agora eu estou devolvendo a Jesus ou a Deus a minha liberdade de escolha. Eu quero que Ele faça as escolhas por mim, não quero fazer eu a escolha. Qual é o grande problema? Nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, mas na hora das decisões é sempre a minha vontade que fica e não a vontade de Deus. Eu nem consulto muitas vezes: qual é a tua vontade, Senhor? Eu devo me casar com essa moça? Eu devo me casar com esse rapaz? Eu devo fazer isso ou aquilo? É da tua vontade que eu vá para esse emprego que vai me tirar toda a oportunidade que eu tenho de estar na sua casa? Eu gostaria que o Senhor me abençoasse, tornando isso claro no meu coração. Nem consulta mais a Deus, vê quanto é a cifra, é tanto, fui. Mas não dá tempo, não tem problema, vou ganhar bem, então. E aí Deus fica em segundo plano. Na hora de obedecer é o problema. Por quê? Porque a vontade de Deus é bem diferente da nossa. Basta você olhar para esse homem. Ele queria que Jesus fosse lá. Jesus disse: não, eu não vou, não, você vai com o seu filho. E ele abriu mão da sua vontade e foi. Obediência é o segundo passo para que eu tenha essa fé genuína. Terceira coisa que eu devo fazer, e eu estou falando essas três coisas: ouvir a palavra, crer na palavra e agora descansar na palavra. Isso tudo acontece no mesmo instante. Versículos 51 a 53, nós vamos entender que nós precisamos descansar na palavra e não ficar com nossa mente e coração inquietos em relação àquilo que nos foi mandado fazer. Mas descansar, porque quem mandou foi Jesus. Versículo 51 ao versículo 53, o texto diz assim: estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o seu filho estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram: A febre o deixou ontem a uma hora da tarde. Versículo 53. Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera, o seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos os de sua casa. Eu não sei se você percebeu aqui a questão do tempo. Quando Jesus disse, vai, o seu filho vai viver, o texto diz que imediatamente ele foi. Mas uma coisa me deixa inquieto aqui no texto. Porque ele morava em Cafarnaum. Ele estava em Caná. Você sabe quantos quilômetros há entre Caná da Galileia e Cafarnaum? 32 quilômetros. Se ele estivesse todo ansioso, ele iria correndo para casa. E se ele fosse andando, correndo, e um oficial do rei certamente tinha uma carruagem, em 8 horas ele estaria lá. Se ele estivesse a cavalo, que certamente talvez ele pegasse um cavalo e fosse lá sozinho, em 6 a 8 horas ele estivesse lá. Se ele fosse a pé, no máximo 12 horas ele estaria lá. O texto nos mostra que ele estava tão em paz que 24 horas depois ele ainda estava a caminho, ainda não tinha chegado em casa, como você percebe. E os seus amigos, seus servos foram até, seu filho está bom. Que hora aconteceu isso? Foi ontem, a 1 hora da tarde. Foi a hora que Jesus havia falado, vai, seu filho vive. Ele descansou do Senhor. Muitas vezes, quando nós oramos ao Senhor, ouvimos a palavra do Senhor, cremos na palavra do Senhor, algumas vezes nós nos apegamos nesse aspecto que eu mencionei há pouco. Nós não descansamos no Senhor. Nós queremos que Deus trabalhe rápido no nosso relógio aqui já, Senhor, eu quero que o Senhor... E a gente fica com o coração ansioso, inquieto, desassossegado, e aquela coisa toda ocorrendo no nosso coração. E aí, então, eu não experimento o descansar na palavra do Senhor. E esse homem descansou. Nós também devemos aprender a descansar no Senhor. Nós oramos ao Senhor, não significa que eu orei agora e 10 minutos depois, ou baseado no meu relógio, é que Ele vai agir. Ele vai agir no tempo certo. Não é antes e nem depois. É no tempo certo. Alguém diz, a justiça até de Deus tarda, mas não falha. Ela não tarda e nem falha, é na hora certa, ele age no momento certo. Agora, se você não descansar nele, você vai ter problema, vai morrer de ansiedade, desassossego no coração, porque você não consegue descansar no Senhor. Então, se eu quero ter essa fé genuína, essa fé operosa, que Deus se alegra, eu preciso ouvir a palavra do Senhor, crer na palavra do Senhor e descansar na palavra do Senhor. O que que isso vai me proporcionar, como disse no começo? Eu vou dizer, porque eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Eu terei convicção daquilo que eu creio. Ninguém e nem nada vai abalar a minha fé, porque eu vou cantar. E a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. E em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus. Se eu tenho essa fé genuína, é assim que eu crerei. E ninguém vai arrebatar a minha fé. Mas se eu não tenho essa fé e se eu não passo por esses passos que eu citei há pouco, ouvindo a palavra, crer na palavra e descansando na palavra, eu me torno uma presa fácil para ser levado por todo o vento de doutrina. Eu termino contando uma história para vocês. Quando eu era garoto, tinha uma família lá na igreja, primeira igreja de Cubatão, família séria. Gostava muito do patriarca da família, que é parente do irmão Elias, o irmão Luiz Menezes, de Lima, né? Luiz Menezes. Talvez o irmão João Júlio tenha conhecido o irmão Menezes. Aí, essa semana, estive com o Lula. E eu estava falando, onde é que está aquela pessoa? O Lula é o filho do irmão Menezes. O filho do Luiz Menezes, filho, né, Lula? É o filho do irmão Menezes. Onde é que está aquela sua sobrinha? Perguntei. Rapaz, aquela minha sobrinha que era tão dedicada na igreja, tão trabalhava em tantas áreas na igreja. Foi, onde é que ela está? Pastor, aquela lá não... Ela está no espiritismo, pastor. Fui na casa dela outro dia desse lá e estava... A família está toda bagunçada. Falei, mas como pode? Mas a fulana, ela era tão dedicada, tão séria com Deus, tão fiel, pelo menos é o que a gente percebia. E deixou a fé em Cristo Jesus para ir para o espiritismo. A conclusão que eu chego, depois de tudo acontecido, é a seguinte. A fé dela não era essa fé que nós estamos falando aqui. Não era uma fé genuína. E por não ser uma fé genuína e não ter consistência, alguma coisa aconteceu e ela já se enveredou para outro caminho. Você também amanhã desistirá do evangelho. Amanhã você fará coisas que você sabe que desagrada a Deus, porque você não tem uma fé genuína. Portanto, chama a sua atenção para essa verdade. O grande sinal que o Senhor quer lhe dar, quer lhe fazer, é conceder a você uma fé genuína. Ele quer ser a solução para as suas dúvidas. Se você tem alguma dúvida com relação à fé que nós professamos aqui, é em Jesus que nós vamos encontrar. Espero que Deus tenha falado ao seu coração e que você tenha uma fé genuína. Amém? Que Deus nos abençoe.